Bom, gente, então nós vamos começar esse nosso assunto, né? Rodolfo fez uma introdução na semana passada ao DOI sobre os temas principais, imagino, né? E a vida, alguma coisa sobre a vida, a influência do DOI. Então agora a gente entra no primeiro capítulo e uma palhinha do segundo capítulo do livro. Alguém teve tempo aqui de ler o primeiro capítulo? Gente, esses dois primeiros capítulos são fundacionais para a gente entender Dóiver, porque na verdade o sistema dele é um sistema mais ou menos completo, enciclopédico. Ele até mesmo aplica essa expressão em um certo momento para descrever a tarefa da filosofia enciclopédica, que seria organizar os saberes humanos de uma forma coerente. Essa seria, inclusive, a tarefa da filosofia, uma espécie de heurística das ciências. Então, ela faria o que o cientista por si mesmo pode fazer, que é considerar a relação da disciplina dele com todas as outras. É claro que ele deve saber alguma coisa a respeito disso, mas o foco do cientista é muito diferente do foco do filósofo nesse sentido. O filósofo precisa relacionar os conhecimentos, colocar eles, reunir-se com esse mesmo forma coerente, descrever as funções de cada um, métodos, esse tipo de coisa. Então, a intenção do Dorvid era essa mesmo. Ele não era esse tipo de filósofo que trata de questões muito pontuais. A intenção dele ainda é um sistema. E é claro que hoje muita gente critica isso, né? Que esse negócio de construir sistema já passou, né? Já colapsou. Mas ninguém deu conta de viver sem tentar relacionar as ideias, e hoje o povo está falando já de religação de saberes e tal. Mesmo quando se fala sobre pensamento complexo, ainda existe uma preocupação em não deixar tudo fragmentar. As pessoas querem reunir e achar pontos de coerência entre as diversas formas de conhecimento. No fim, isso é meio que parte da gente. A gente, quando a ênfase na unidade é muito grande, a gente foge para a diversidade. Mas quando a ênfase na diversidade é muito grande também, a gente corre de volta para a unidade. E quando você olha a história do pensamento ocidental, você vai ver isso se repetindo. Eu acho que não tem muita saída para isso. Mas o fato é que ele tinha esse interesse de construir um sistema, mas não um sistema fechado. Porque uma das características dos grandes sistemas de filosofia do século XVIII, XIX, até o começo do século XX, é que eles queriam, de fato, explicar tudo. E a intenção do Dóiver não era explicar tudo, na verdade, com seu sistema. Não era fechar dentro da racionalidade todas as experiências humanas, né? Que é o maior dos sistematas na modernidade foi o Hegel, né? E ele queria, de fato, dar uma explicação racional definitiva para as coisas. E de fato não é isso que o Dóiver vai fazer, pelo contrário, o que ele vai fazer é abrir as possibilidades de conhecimento, de experiência humana, quando ele propõe uma limitação da razão. Então ele fala sobre enciclopédia, sobre você falar de diversos conhecimentos, mas a intenção dele é libertar o conhecimento, libertar as experiências cognitivas do controle racional da razão, do controle tirânico da razão moderna. Então, o interesse dele é diferente. Nesse sentido, ele está no meio do caminho. Quando você lê Dóiver, você fica com sérias dúvidas se ele ainda é moderno ou se ele já está virando pós-moderno, nesse sentido. Ele está criticando a razão, antecipando muita coisa que o pessoal ia falar depois, os pós-modernos, mas, ao mesmo tempo, ele valoriza a razão de um jeito que os pós-modernos não valorizam. E aí você fica em dúvida. Onde que a gente localiza Dóiver? Provavelmente a melhor descrição seria que ele é paramoderno. Ele não é. Na verdade, o pensamento dele é construído em diálogo com a modernidade e tem valor para o diálogo com a pós-modernidade, mas ele não é essencialmente, ele não pertence essencialmente a essa tradição. Pelo menos é algo que muita gente percebe assim, eu acho que faz sentido. Mas então, o que nós temos nesses dois capítulos? É a crítica da razão. Nesse ponto, isso é bem moderno, né? Investigar as estruturas da razão. Dóiver tem que fazer isso porque ele acha que é possível ter um pensamento racional e filosófico válido e, ao mesmo tempo, religioso, que é possível você relacionar a fé com a razão. E para andar seguir em frente com esse projeto, ele tinha que dar alguma resposta para o que a modernidade tinha dito. É que não dá para você relacionar a fé com a racionalidade. Quanto mais racional o homem é, mais ele vai deixando religião e fé para lá. Então isso é um fato da modernidade. É a exclusão da religião, da vida pública, das grandes decisões da universidade. Aconteceu, ainda está acontecendo. Já começou a regredir esse processo em alguns lugares. Fala-se muito hoje, né, Cláudio, dessa questão de que, de repente, a teoria da secularização estava falha, né? Discute-se isso, pelo menos. Muita gente acha que, inclusive, que a secularização não é um processo natural, como Comte imaginava. Na verdade, é uma anomalia que aconteceu aí por uns 250 anos e que já está retrocedendo. E tem alguns que falam que a secularização, na verdade, é um fenômeno religioso. Pois é. Então, tem muita discussão disso hoje. Mas, no campo da filosofia, hoje também há uma transformação grande, né, nesse respeito. E, para vocês terem uma ideia, sempre que existem encontros de associações filosóficas, o pessoal aproveita para fazer encontros paralelos. Aqui, por exemplo, quando tem a encontro da ANPOF, costuma ter encontro de grupos de trabalho distintos, relacionados com a associação. E um dos grupos que está crescendo no Brasil é o Grupo de Filosofia da Religião, que é novo, começou tem 3 anos. Mas para vocês terem uma ideia, hoje nos Estados Unidos, o maior grupo de interesse relacionado com o encontro, com os encontros da Associação Filosófica Americana, é o de filosofia de filósofos cristãos. A Associação de Filósofos Cristãos, que é feita de membros também da Associação Filosófica Americana, é tão grande que eles decidiram fazer os encontros geminados. E isso é uma coisa excepcional. Na Europa, por exemplo, ainda não está acontecendo isso. Ainda que os departamentos de filosofia e da religião estejam crescendo muito lá. Mas no Brasil surgiu essa coisa nova. Os encontros do grupo de filosofia da religião no Brasil tem mais gente hoje do que os encontros das associações de ciência da religião no Brasil. E há 3 anos atrás esse assunto nem aparecia direito nos encontros da ANPOF. O que, que é isso? É um reflexo do que está acontecendo já em outros países, que é o crescimento da filosofia da religião e da filosofia cristã, né? Então a gente vem acompanhando isso há algum tempo. Então há alguma coisa mudando aqui, mas quando Doyle escreveu a respeito do assunto, o padrão era a secularização no âmbito da filosofia. Então você vem falar sobre filosofia cristã, sobre cristianismo e dentro desse campo, né, da universidade, naquele momento, né, década de 20, década de 30, era quase escandaloso, né? Especialmente considerando que a intelectualidade na Holanda, naquele tempo, era muito influenciada pela Alemanha. E o que a Alemanha tinha visto nas últimas décadas, até aquele momento, era só uma secularização cada vez mais profunda do pensamento filosófico, na Europa, de modo geral. Então aquilo era realmente novidade, né? Hoje todo mundo desce o lenho na razão, na autonomia da razão, de pontos de partida distintos, mas partir do cristianismo e apresentar uma crítica desse tipo, naquele momento foi revolucionário. Então, o que que o Doyle já apresenta aí? É uma crítica do pensamento teórico. Então, o que nós vamos fazer, eu vou tentar apresentar para vocês os traços básicos da crítica de Doyle ao dogma da autonomia da razão. Não vou seguir exatamente a estrutura aí dos dois capítulos, mas o argumento é o mesmo, ele apresenta em diversos livros e eu vou seguir mais ou menos, vou tentar apresentar para vocês o argumento. O que é o dogma da autonomia da razão? Ou da autonomia religiosa do pensamento teórico, para ser mais preciso. É a ideia de que o pensamento teórico seria neutro, essencialmente neutro em relação à religião, e que ele não dependeria de pressuposições externas a ele mesmo ou pressuposições religiosas. Então, uma expressão que representa bem isso é o que Kant diz, criticando os sistemas dogmáticos, até de filosofia, que existiam no seu tempo. Então, ele usou aquela expressão, né? Sapere aude, ouse saber, Tenha coragem de pensar por você mesmo, de questionar qualquer dogma. Religião tem a ver com dogmas, com coisas que você acredita sem saber por quê. Basicamente é isso, né? Basicamente isso. Coisas que você acredita com base na autoridade. Então, o que, que os modernos dizem? Não, a gente não pode sujeitar nenhuma autoridade externa à nossa própria razão, né? Deus, inclusive, usava-se argumentos teológicos para isso. Deus fez o homem racional. Deus fez o homem racional. Então, o homem tem a obrigação de usar a sua razão como fundamento para construir o seu universo, para construir todos os seus sistemas de valores, para justificar cada uma de suas crenças. Ele precisa ser consciente a respeito de si mesmo. Uma ênfase da modernidade é o controle, né? O domínio. Existe uma esperança de que, através da tecnologia, da ciência e da técnica, a gente vai controlar todas as condições da nossa existência, né? Então a gente precisa trazer à luz esse tipo de sociedade, uma sociedade científica, técnica, baseada no conhecimento. É claro que isso se refere à sociedade como um todo, no sentido de que nós não vamos ser dominados por nenhuma tradição, nenhum sistema de governo que não tenha se justificado racionalmente e que não participe da... não seja autorizado conscientemente pelos seus participantes. E por aí vai. Existe a preocupação no controle consciente das condições da existência e o controle consciente da própria vida. Por isso isso era visto como maturidade, né? Nós estamos amadurecendo. Nós somos mais crianças. A gente não vai ser tutelado pela igreja, por um sistema de dogmas metafísicos aí, que não importa se vem dos gregos, não interessa. Nós vamos ser governados pela razão. Então nós queremos justificativas, né, explicações. A gente quer ter o controle do processo. Se eu vou participar disso, eu quero saber por que eu estou participando disso. Se eu vou crer, eu preciso saber por que eu estou crendo. Se não existem boas razões, eu não vou acreditar. Então, o que está por trás disso é o controle. É a retomada do controle sobre a realidade como forma de garantir a própria autonomia, a própria liberdade, né, do homem. Então, a ênfase na modernidade é você ser livre de... Eu vou ser livre desses controles externos. Eu vou ficar livre, vou ser libertado de qualquer forma de opressão, de limitação das minhas possibilidades. Então, isso é a visão moderna, a proposta moderna para o indivíduo, proposta moderna para a sociedade, e de certo modo faz sentido, né? Faz sentido que uma pessoa madura tenha controle sobre si mesma, sobre as condições da sua existência, de certo modo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e pôs o homem para fazer o que no jardim? Dominar, né, a terra. Tá lá. Então essa ideia, isso tem a ver com a nossa estrutura, de alguma forma. A gente precisa afirmar a nossa liberdade por meio do exercício de domínio, de controle. Agora, o problema era como isso foi construído. É ter trocado o livre para pelo livre de. É. Tem mais aí. Mas é o livre de entrou no lugar do livre para. Quer dizer, é uma liberdade concebida de uma forma abstrata, né? Que você tem que isolar o eu que está buscando a liberdade das suas limitações concretas. É, o eu existe a partir de uma série de relações que ele estabelece, né? Você não pode falar da liberdade do eu sem pensar nessas relações. Abrindo parênteses, esse é o problema, inclusive, uma dificuldade da ideologia política liberal. É que ela sempre concebe os direitos humanos abstraindo o indivíduo das suas relações reais que tornam uma pessoa, abstraindo o indivíduo da comunidade, concebendo um indivíduo abstrato que existiria em tese independente de relações familiares ou religiosas e tudo mais. E aí você pensa em justiça social e direitos humanos para esse indivíduo abstrato, como se suas relações sociais pudessem ser reconstruídas à vontade, como se o homem fosse absolutamente autônomo. E muitas dessas legislações aí, por exemplo, como essa questão da homossexualidade aí, é construída concebendo o indivíduo abstraído das relações que são necessárias para ele ser uma pessoa, né? Então pensar em indivíduo assim é uma característica da modernidade. É o indivíduo pensado de forma atomística. Então você vai criar a liberdade rompendo as condições que são necessárias para ele ser uma pessoa. E você vai rompendo isso tudo. Isso está na política, está em outros níveis, está na moralidade, está na ciência, nessa ideia de controle técnico, e a gente vai destruindo a natureza. A gente vai destruindo a natureza para garantir a liberdade do homem, né? Que é essa possibilidade de satisfazer os seus desejos. E no fim vai acabar tudo, né? E o que, que é? As minhas ligações sociais aqui. No Brasil, é. É isso aí. Exatamente. Bom. Mas então, gente, prosseguindo, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem como que isso foi feito. Isso aí não está aqui discutido nesse texto do Dorf, mas eu acho que vai ajudar, discute em outros lugares. Vamos pensar em Descartes, né? Como que Descartes queria construir o seu mundo? Ele usa a imagem da cidade. Ele fala o seguinte: imagina uma cidade que a cidade está construída de uma certa forma, mas está irregular, não é útil para os objetivos racionais que nós temos. Então, para a gente reorganizar a nossa vida, ao invés de tentar reformar essa cidade, talvez seja melhor derrubar inteiramente. A gente derruba o edifício completamente para ir reconstruir um outro em bases sólidas, ao invés de ficar fazendo remendos. Então, o que o Descartes propôs? Ao invés de nós tentarmos corrigir uma ou outra das crenças de nosso sistema de crenças, a gente devia duvidar de tudo. Então, nós vamos adotar um procedimento de dúvida crítica. O que eu não puder justificar racionalmente, a partir de bases que eu conheço, quer dizer, que eu controlo conscientemente, porque se eu creio numa coisa, numa base que eu desconheço, eu não tenho ainda liberdade, eu não tenho controle sobre mim. Então, eu preciso fuçar as bases das minhas crenças e considerar essas bases criticamente. Então, o que você faz? Você faz uma desmontagem, né, crítica de todo o seu sistema de crença, até você achar uma crença que você pode aceitar com base na razão. Então, você tem controle sobre o processo. Você construiu a razão porque você acredita naquilo. Então, você controlou o processo. Então, isso era a proposta do Descartes. E isso foi, vamos dizer assim, foi o começo do triunfo mesmo, do que alguns epistemologistas chamam de internalismo epistemológico. É a ideia de que uma crença que você sustenta em alguma coisa só é justificada se você sabe por que você acredita naquilo. Ou seja, se a justificativa para a sua crença é interna à sua consciência. Se você acredita numa coisa e você não sabe por que você acredita, você não tem uma justificativa suficiente para a sua crença, você não pode apresentar essa justificativa, então você não tem conhecimento de fato, você tem um palpite. Então você deixa esse palpite ali, à margem, até você ser capaz de epistemizar essa crença, quer dizer, de dar a razão. A teoria dominante até essa época é o que é chamado de externalismo. Que é a ideia de que, ainda que boa parte das nossas crenças sejam justificadas de forma consciente, quer dizer, a gente sabe por que que a gente aceita, muitas crenças não podem ser justificadas nessa base. Tem muitas coisas que a gente sabe e não sabe por que que sabe, mas sabe. Você pode pensar na criança, né? A criança tem experiências cognitivas válidas, mas ela ainda não tem maturidade ou mesmo um método adequado para construir e explicitar as razões das suas crenças. Mas isso significa que ela não tem experiências cognitivas válidas. Se ela não tivesse, ela nem poderia construir um sistema de crenças para chegar a entender um dia que ela precisaria justificar algumas delas. Isso não faz muito sentido em termos da experiência humana, não. Esse negócio de que você só sabe se você tem a justificação. De fato, não é assim que funciona. Mas o que muitos estudiosos de epistemologia do século XX descobriram é que, de fato, muitas crenças fundamentais para nós nós não temos justificativas conscientes para elas. Um exemplo aí que fez a casa cair de cara. né? A tese internalista de que existem alguns critérios que o pessoal usa para saber se uma crença pode ser considerada básica, fundante ou não, né? E é uma série de critérios, eu não vou entrar em detalhes, mas a tese internalista de que só é conhecimento uma crença que você sustenta sabendo as razões ou tendo razões suficientes para sustentá-la. Um problema muito sério dessa tese é que ninguém conseguiu até hoje justificar essa crença com base em outras crenças racionais. Quer dizer, existe uma contradição interna, né? Um internalista fundacionalista absoluto, quer dizer, uma pessoa que diz que você só pode acreditar numa coisa se você tiver razões suficientes para acreditar naquilo e conhecer essas razões, ele não pode aceitar essa teoria internalista, porque ninguém conseguiu ainda oferecer uma boa justificativa. Então, por que ela foi tão importante? Por que ela foi tão influente? Se, na verdade, nos termos que ela coloca, ela mesma pode ser justificada. Porque ela era interessante para a nova realidade cultural que emergiu depois da Renascença, que é a busca do homem de controlar a natureza. Então, se você deseja, de fato, obter controle total sobre você e sobre os processos da natureza, para você ser absolutamente livre, e isso é o ideal renascentista, pagão, de ser humano, que depois vai crescer do iluminismo e tudo mais, você precisa de uma teoria do conhecimento que encaixe com isso. Uma teoria do conhecimento que você vai usar para destruir todo tipo de crença em tradição, em religião, em autoridade e tudo mais. Então, é por isso que o Ocidente foi levado a aceitar o internalismo como solução epistemológica. Só que ele ruiu e os pós-modernos estão aí apontando a torto e direito que a teoria em si é inconsistente, não corresponde à nossa experiência de que o nosso pensamento sempre é relativo a vários aspectos da nossa condição humana, né? Seja linguagem, seja nacionalidade, sexo, tudo mais, e aí por aí vai. Então, o ideal moderno de que nós só vamos ser livres se a gente controlar tudo, o maior defeito dele é que ele não pode ser realizado. Esse é o problema. Pode até soar bonito. O problema é que ele não pode ser realizado. Ele não pode ser realizado no âmbito da ciência e da técnica, como a gente está vendo hoje, né? Que é a quanto mais avanço tecnológico a gente tem para resolver os problemas que a tecnologia criou, mais problemas com a natureza a gente cria. E está aí, né? Isso é um buraco sem fundo. Né? A gente não pode querer solucionar tudo na base da técnica. Basta você assistir Parque dos Dinossauros, né? Um filme tão prosaico, para você ver isso, né? Você não pode querer controlar a natureza como se fosse Deus. O computador suficiente, você já vê problemas que você não teria. Você não teria. De certo modo. Vocês já viram como muitos filmes de Hollywood, a salvação da humanidade é a bomba atômica? Já viram isso? O planeta está rachando, aí eles jogam uma bomba atômica lá dentro e resolve. Tem um asteroide caindo, joga uma bomba atômica no asteroide e resolve. O sol está apagando, aí você joga uma bomba atômica dentro do sol e o sol acende de novo. E por aí vai, né? É cômico, se você parar para pensar, tem algo fedendo aí. É claro que essa crença na possibilidade do homem de controlar tudo não é racional. Mas... assim como o homem quis controlar em todas as áreas, ele quis controlar aqui também. Por isso o dogma da autonomia da razão é tão forte. Porque ele tem um apelo existencial. Numa cultura em que se afirma sempre que nós vamos ser felizes quando nós formos absolutamente livres, mesmo que com a vinda aí da crítica pós-moderna, o dogma seja digno de suspeita, as pessoas continuam aceitando. Especialmente em relação à religião, que foi uma das coisas que a modernidade resistiu mais. Então, em alguns círculos, você até ouve as pessoas dizerem que não. O pensamento teórico, é claro que ele é relativo. Ele é relativo ao seu momento histórico, né, ao país que você nasceu, ao seu sistema de linguagem, né, ao modo de produção, né, em que você está inserido, e por aí vai. Mas se você disser... perguntar, mas e em relação à religião? Não, religião não. Aí, em relação à religião, o pensamento teórico é neutro. Então, se você quiser ter o pensamento teórico, racional, funcionando, você não pode ter pressuposições religiosas controlando o seu pensamento teórico. Agora, a gente deve, no mínimo, suspeitar do dogma. Isso é uma coisa que o Dawkins diz aí, né? No mínimo, a gente tem que ter uma séria suspeita, porque as pessoas que defendem o dogma da autonomia da razão não foram capazes até hoje, especialmente no campo da filosofia, de apresentar uma defesa unívoca ou coerente desse conceito. Porque cada um que defende a autonomia da razão defende um tipo de racionalidade diferente. Por exemplo, o pessoal da literatura e às vezes dos estudos de linguagem, eles defendem muitas vezes que o pensamento nesse campo seja separado do campo, nesses campos seja separado do campo da religião, para esse pensamento ter autonomia e funciona melhor sem esse tipo de influência. Mas o que eles entendem como racionalidade é muito diferente do que o físico entende como racionalidade. O físico também defende, ou o biólogo secular, defende a autonomia dessas ciências em relação à religião. Só que quando ele fala, usa a palavra razão, ele não está dizendo a mesma coisa do que o professor pós-moderno de literatura que não quer que a religião influencie as teorias sobre textos, sobre literatura. E a concepção também de racionalidade dele é diferente deles, é diferente da concepção de racionalidade, sei lá, de um filósofo analítico, que também é diferente da concepção de racionalidade de um kantiano. E por aí vai. No final das contas, todos dizem, nós somos neutros, o nosso pensamento está fundado na razão, na liberdade da razão, que é um legado da modernidade. Mas se eles não chegam num acordo entre si sobre seus conceitos de racionalidade e suas interpretações do que é o homem. E continua dizendo, não, mas a religião não pode entrar, é a briga de família. Mas, na verdade, as divergências são muito fundamentais entre esses grupos. Se de fato a razão fosse autônoma, ou pudesse ser autônoma, era de se esperar que na hora de sentar na mesa para discutir o ponto de partida do pensamento, essas escolas de pensamento chegassem a um acordo. Mas elas não chegam de jeito nenhum. O fato é que os fenomenologistas continuam por um lado, os analíticos do outro lado, e os pós-modernos, pós-estruturalistas de outro lado, e assim por diante. Oi? De lado nenhum. Pô, mesmo que eles dizem. Então há uma necessidade de qualquer modo. No mínimo, a gente tem o direito de colocar um ponto de interrogação sobre esse dogma de que o pensamento racional não pode ter um ponto de partida. Não tem ponto de partida religioso. Agora, a gente precisa perguntar no nosso caso. Nós somos cristãos, a gente acha que o cristianismo tem a ver com todas as áreas da vida. Então, ele teria a ver com a razão também. Então, a gente também precisa saber. Para a razão funcionar bem, para o pensamento teórico funcionar bem, é necessário que ele seja livre em relação à religião? Será que a crença religiosa realmente corrompe os processos de pensamento teórico? Isso é uma questão séria. Porque se corrompe, a gente tem que separar. Tem que separar. Aí os modernos estariam certos. Se você acredita em Deus, se você acredita de fato que Deus criou tudo bom, então não pode ser verdade que a crença religiosa ou a crença no Deus verdadeiro destrua os processos racionais, impeça o pensamento teórico. Não, não é possível. Realmente não pode. Então a gente tem que tratar com o problema de qualquer jeito. Qual é o método de Dawkins para tratar desse problema da natureza do pensamento teórico e da relação do pensamento teórico com a religião? O método é chamado de transcendental. Quem já ouviu isso aqui? Quem já viu essa expressão? Transcendental. Meditação transcendental, não tem negócio assim? Não é nada místico, não. Nem tem a ver com Deus diretamente. Ou com a divindade. Isso aqui vem do Kant. É o método que o Kant usou para a crítica da razão. Quando Kant apresenta sua crítica, ele decide fazer algo diferente do que os dogmáticos vinham fazendo, que é construir sistemas racionais, metafísicos, para explicar como o mundo funciona. Então Kant falou assim, não, vamos parar com essa viagem de maionese, de achar que só pela especulação metafísica a gente vai descrever a estrutura do mundo, e vamos parar para investigar a estrutura, a nossa estrutura cognitiva e a estrutura do nosso, da nossa racionalidade. Então é uma espécie de investigação interna. É uma investigação interna. É como se de repente eu parasse para examinar os instrumentos que eu tenho de observação da realidade. Imagina que a sua racionalidade é, são os seus óculos. Quem tem óculos? Você pode pensar nos seus olhos também. É como se de repente você parasse para examinar os seus óculos, seus instrumentos cognitivos, de organização da realidade. Então, como é que funcionam essas lentes, qual a distância que elas têm que ficar dos olhos, por que que elas fazem os meus olhos enxergarem melhor, ou se você tem olhos, como é que os olhos captam a visão? Né? Eu estou usando aqui uma analogia, né? Uma analogia. Imagina que de repente alguém pensasse assim, como funcionam os processos de pensamento e qual a relação desse processo de pensamento com a minha experiência do mundo? Então isso é uma crítica da razão. Quando a gente para examinar as estruturas e as condições de possibilidade do pensamento, então nós estamos fazendo uma investigação transcendental. Esse é o significado da expressão. Não é do mundo espiritual, transcendental. Uma investigação transcendental é uma investigação sobre as estruturas da racionalidade ou da experiência cognitiva e por aí vai. Então, é claro que isso é uma investigação abstrata, né? É bem abstrato, porque não é um objeto externo que você manipula, né? De repente você tem que começar a pensar como funciona o raciocínio e quais são as pressuposições necessárias para o raciocínio funcionar e assim por diante. Então, gente, esse método é fundado por Kant e o Dorvig adota esse método. Até porque a filosofia kantiana ou a filosofia transcendental, de modo geral, estava muito em voga na época. Então, como que o Dorvig usa a filosofia transcendental? Ele vai perguntar o seguinte. Como é que funciona o pensamento teórico? Vamos fazer uma investigação disso aqui e entender aonde, nessa estrutura que dá as condições para o pensamento teórico, a religião entra. Ele está investigando isso. Porque se de fato não existe contradição entre a experiência religiosa, a crença em Deus, se não existir contradição entre isso e o pensamento teórico, na hora que a gente investigar as estruturas do pensamento teórico, nós vamos encontrar a ligação lá dentro, lá em cima. Quer dizer, a questão não é mais se nós temos provas de que a Bíblia é verdadeira ou se a gente pode relacionar a teoria científica X com a teoria teológica Y. A questão não é essa. A questão é de princípio. É coerente com a nossa experiência de racionalidade a crença? Ou a crença tem algum lugar nas estruturas do pensamento teórico? Um pensamento teórico sadio, funcional, válido, ele realmente é independente da religião? Nós temos que investigar a estrutura interna do pensamento teórico para compreender isso. Então isso é um método transcendental. Deu para entender, gente, até aqui? Por que que isso aqui é importante, esse tipo de investigação? Porque, de certo modo, Kant, com essa abordagem, ele chega no clímax aí da modernidade, que é uma razão absolutamente consciente de si. Quando ela para não somente para fazer juízos corretos e rigorosos sobre as coisas, mas ela passa a considerar sua própria estrutura, então ela chegou, por assim dizer, no topo do processo na busca de autoconhecimento e de maturidade. A gente pode dizer isso, né? Na hora que ela pode olhar para si mesmo e falar como é que eu funciono, né? É maturidade em termos filosóficos, né? Não em termos pessoais. Então o cristão não pode fugir disso aí. Agora, isso que a gente chama de crítica transcendental é diferente do que é chamar de crítica transcendente, que o Dorvig às vezes critica, que é você, vamos por assim dizer, atacar por fora, né? Sem uma investigação interna. Então, por exemplo, comparar uma teoria filosófica ou científica com a mensagem bíblica em algum ponto, não é que isso não seja válido, mas é que é uma investigação diferente. Você pode, por exemplo, descobrir que há uma contradição entre certa teoria biológica e o que a Bíblia diz sobre a criação. Você pode chegar à conclusão de que há uma contradição. Constatar isso. Perfeito. Só que isso ainda não é uma teoria crítica. Isso é a constatação de um problema. Uma teoria crítica precisaria ir às raízes dos dois sistemas para saber como eles se relacionam com a estrutura do pensamento. Quer dizer, essa teoria biológica X, por exemplo, ela é um resultado coerente, natural e válido de um pensamento correto? Essa teoria biológica é um resultado válido, coerente com o pensamento correto? Então, isso é diferente de você fazer uma comparação exterior. Você vai lá na raiz do problema. Essa estrutura do pensamento é fixa? Seria condições de possibilidade. Você pode imaginar, por exemplo, que você pode cantar uma infinidade de melodias usando a sua voz. Mas você tem um sistema. E aí esse é o ponto. Qual seria o sistema básico que torna o pensamento possível? Quais são as condições de possibilidade? Esse é o ponto. Então a gente tem isso em níveis diferentes. Né? Nós temos limites em vários aspectos da nossa experiência. No nível psíquico, no nível social, nós temos limites biológicos. Você pode fazer uma infinidade de movimentos com as mãos. Muita coisa você pode fazer com as mãos. Mas todos os seus movimentos são condicionados pela estrutura da mão. No final, não tem jeito. Você não vai poder fechar a mão para trás, por exemplo. Né? Você fecha a mão para frente. É uma estrutura. Então, a questão é, deve existir uma estrutura para a gente pensar. Se não existisse uma estrutura, a gente poderia conceber formas de pensamento absolutamente incomensuráveis e a gente nunca conseguiria aprender nada diferente. Só que a nossa experiência todos os dias é que a gente aprende coisas diferentes. A gente experimenta isso. Se isso fosse impossível, uma criança nunca poderia entender um adulto, porque ela desenvolveria uma forma de entendimento completamente autônoma. Ela poderia fazer isso. E o fato é que a maioria das crianças aprende a entender umas às outras e aprende a entender os adultos. A gente aprende outras línguas, inclusive línguas que têm raízes diferentes, como algumas línguas orientais, e assim por diante. Quer dizer, o fato é que existe uma estrutura comum que a gente participa. Ainda que ela seja bem maleável, né? Mas existe uma estrutura. Então ela não seria mutável. Ela está lá e estrutura necessária. Bom, então aí a gente vai para o que seria o parágrafo 2 aí. Está bem bonito, né? Análise da atitude teórica de pensamento. Então, vamos começar por aí. Então, nossa primeira questão. Doivert coloca aí, em aspectos modais, como é caracterizada a atitude teórica do pensamento? Qual é a sua estrutura interna pela qual ela se diferencia da atitude não teórica de pensamento? Então, para começar, a gente vai apresentar o que é chamado de teoria das modalidades, que o Doivert chama de teoria das modalidades. Uma característica muito interessante da nossa experiência é que ela tem uma diversidade de modos. Agora eu tento colocar ali. Há uma diversidade de modos na nossa experiência. Daí a gente vai para duas modalidades. Né? Quando a gente considera a nossa experiência, a gente percebe que há uma diversidade de sentidos nessa experiência que é intrínseca. Né? As nossas relações com as coisas são de tipos diferentes. E muita gente já deve ter ouvido falar disso aqui. Sempre falo do assunto. Então, Doivert fez uma lista de modalidades de experiência. A gente tem a experiência de quantidade. Nós experimentamos espaço, movimento. É, energia ou matéria, né? Nós temos a experiência da vida, nós temos o sentimento, né? A percepção, alguém sabe de qual é o livro? Que vem depois do lógico? História? Nós temos a experiência de cultura, né, de condicionamento. Depois de história, nós temos? Linguagem. Aspectos. Linguagem. Simbólico. Que é o simbólico, né? Linguístico. Depois o linguístico. Social, né? Recurso social. Recurso social. Possível, recurso social. E mais? Nós temos a experiência de valores, né? Econômico. Depois nós temos o estético, né? Justiça, moralidade. Moral e fé. E a. Não, são modos de experiência que a gente tem. Ele fez uma lista que. Existe uma razão para ter essa ordem, não vamos entrar em detalhe agora, não. Mas isso são modos de experiência das coisas. A gente simplesmente tem isso. Considera qualquer objeto, por exemplo, essa latinha aqui. Vou falar a marca para não fazer propaganda. Mas vamos pegar a latinha, né? Existe um aspecto quantitativo. A gente pode dizer que ela está em número de 1, mas a gente também pode considerar diversas partes ou propriedades da lata e considerar em termos numéricos. Por exemplo, a quantidade de pigmento que foi usada e por aí vai. Então a gente tem o aspecto da quantidade, ela ocupa um espaço, né? Ela tem um movimento, o calor está aqui inclusive. Aqui a gente, ela tem uma quantidade de matéria. Agora, ela não é. Aí você pode pensar, e como que ela funciona nos outros aspectos? Ela é um objeto, até esse aspecto aqui de matéria e energia, mas e nos outros? Ela é um sujeito até esses 4 aspectos, mas depois ela se torna objeto para nós. Então isso aqui pode ter um sentido biótico, né? Porque a latinha contém um líquido que serve para matar a sede. Ela está sujeita à minha percepção, ela está sujeita ao meu pensamento lógico, eu posso atribuir propriedades lógicas para isso. Então, posso dizer, por exemplo, que isso é uma coisa e não é outra. Eu posso aplicar a lei da não contradição a esse objeto, quer dizer, ele existe dentro do universo lógico, nesse sentido, né? Se ele não existisse, eu poderia tentar aplicar a lei da não contradição e não conseguir, por exemplo, dizer que isso aqui é uma lata e não é um passarinho, e de repente ela sai batendo asa. Por que isso não acontece? Porque ela está sujeita ao universo lógico, assim como outras coisas. Ela tem um significado cultural, e aí isso o antropólogo, como sociólogo, o historiador pode falar a respeito. Ela tem um valor simbólico. Isso aqui representa muita coisa. Basta assistir uma propaganda de Coca-Cola, né? Isso aqui, eu falei de novo. Isso aqui representa, tem um significado simbólico, né? Não é somente uma lata de líquido, né? Isso aqui tem um significado para relações sociais também. Tem um valor econômico que é atribuído, são valores diferentes atribuídos. E tem um design aqui, né? Da latinha, da. Uma pessoa pode avaliar, né, um especialista na área de design, pode dizer, eu não gostei do design, tá feio. O outro vai dizer que tá bom, privado. Isso aqui pode ser objeto de disputa jurídica, né, as latinhas. Pode imaginar, por exemplo, se de repente as latinhas começam a ser jogadas por aí, e aí dá um processo, né? Ah, porque tem latinha demais sendo produzida e está trazendo uma poluição de certo tipo, então ela pode ser objeto do livro. Na verdade, é um objeto do livro, de qualquer forma. Propriedade de uma empresa, né? A marca. Quer dizer, a latinha em si é minha propriedade, agora que eu comprei. Isso aqui pode ter um significado ético. Até tem um significado artístico, porque quando você compra esse líquido, você tem um grau de confiança ou desconfiança nas suas propriedades, inclusive da latinha também. Então a nossa propriedade quanto a propriedade de C0. Quanto a propriedade de C0. Então tem um grau de confiabilidade. Um grau limitado de confiabilidade. A gente confia nas coisas de acordo com as suas propriedades, né? Então, quando você senta numa cadeira, você, de algum modo, acredita em certas coisas a respeito da cadeira. Então, isso são modos de experimentar as coisas. A maior prova de que nós experimentamos as coisas com sentidos diferentes é que nós desenvolvemos diversas ciências para explicar as propriedades que as coisas têm e as relações que nós temos com elas. É por isso que a economia, por exemplo, é diferente da sociologia. Por isso que um estudo econômico das latinhas de Coca-Cola do Brasil, sei lá, é diferente de um estudo sociológico sobre a latinha de Coca-Cola no Brasil. É diferente. Porque nós estamos falando da mesma coisa, de certo modo. Nós estamos falando da latinha de Coca-Cola. Mas nós estamos recortando níveis de sentido distintos. Então, isso é curioso. É que a realidade seja assim, ela seja rica, ela tem muito sentido, né? Então, se uma pessoa virar para você, um químico, e fizer uma descrição químico-física perfeita dessa lata, né? Isso aqui é feito de tal metal, em tal proporção, e foi levado até certa temperatura para ter essas propriedades, e aí foi enlatado com esse processo, e tem esse líquido que tem tal composição, tal, tal, e ele descreveu tudo. Será que ele disse o que é uma lata de Coca-Cola? Imagina que ele desse essa descrição para uma pessoa que nunca tomou Coca-Cola. Ela não ia entender o que era uma Coca-Cola. Ela precisava tomar Coca-Cola, né? Você tem que experimentar o objeto como um todo. Tem que experimentar o objeto na sua totalidade. E na sua totalidade, ele tem todos esses sentidos ao mesmo tempo. É assim que a gente experimenta as coisas. O que o cientista faz, gente, é fazer um recorte. Ele faz um recorte. Ele pega um extrato de sentido da realidade, que é rica, cheia, né? E ele puxa aquele extrato para fora. E aí considera as propriedades que estão envolvidas naquilo. Então, o físico, por exemplo, ou o químico, vão considerar as propriedades físico-químicas desse objeto. Então, ele olha o objeto a partir de uma lente particular. Isso é o que o pensamento teórico faz, né? Agora, na nossa experiência do dia a dia, é claro, a gente experimenta a diversidade de sentidos, mas a gente não isola esses níveis de sentido, a gente não distingue assim de uma forma muito radical, e a gente não faz essa abstração das propriedades que pertencem a cada um dos níveis. A gente não abstrai esses conjuntos de propriedades. A gente só convive com a realidade na sua forma cheia, né, por assim dizer, completa. Bom, então, agora, esses aspectos, gente, são diversos no tempo, mas a gente percebe também que eles são coerentes entre si. Isso é uma outra coisa curiosa da nossa experiência. É que não dá para conceber um dos níveis de sentido sem ter os outros, no fundo. Não dá para você isolar completamente. Então, só para dar um exemplo elementar. Você consegue perceber que o espaço é algo diferente da quantidade? Ou do número? O numérico é distinto do espacial, vocês concordam? Quando você está contando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, você não está nem pensando em espaço, né? E você consegue perceber que espacialidade é diferente de quantidade. Agora, se você prestar mais atenção, você vai ver que você não consegue conceber um espaço sem conceber a quantidade. Porque se você imaginar um espaço, já existe uma distância, né? Já existe quantidade sendo envolvida. Não importa qual medida, né, que você queira usar. Você pode medir esse espaço em 10, em 100, mas não importa. Tem uma quantidade envolvida e tem um espaço. Se não existe quantidade nenhuma, então o espaço é zero. Então não tem espaço. Então o que isso significa, em princípio?